ver florescer ideias no deserto, uma canção nascer ao te sentir por perto. Eu sei que o amor é o que move o mundo inteiro. Vou procurar o amor puro e verdadeiro. Ver florescer a estrela matutina, uma canção nascer do alto da colina. Eu sei que o amor é o que move o mundo inteiro. Vou procurar o amor puro e verdadeiro. Em sonhos eu vou, uma mesquita sob o sol que abre uma flor dentro do seu coração. Ver florescer ideias no deserto, uma canção nascer ao te sentir por perto. Eu sei que o amor é o que move o mundo inteiro. Vou procurar o amor puro e verdadeiro. Ver florescer a estrela matutina, uma canção nascer do alto da colina. Eu sei que o amor é o que move o mundo inteiro. Vou procurar o amor puro e verdadeiro. Em sonhos eu vou, uma mesquita sob o sol que abre uma flor dentro do seu coração. Você não diz que sim, nem se haverá um fim. Eu só quero encontrar a paz que está em mim. Você não diz que sim, nem se haverá um fim. Eu só quero encontrar o amor que está em mim. Em sonhos eu vou, uma mesquita sob o sol que abre uma flor dentro do seu coração. Em sonhos eu vou, uma mesquita sob o sol que abre uma flor dentro do seu coração.